cantei pra vocês esse grande sucesso da minha carreira, né? Quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Vamos em frente pra contratar o meu show. Diego Valadares na sua cidade é fácil. Ligue no 61-8257-0991. E a gente vai estar juntos aí com muito sucesso, viu? Um show alegre, um show dançante. Todas as músicas que estão na boca do povo a gente canta, né? Diego Valadares e banda na sua cidade, 61-8257-0991. E também pelo Facebook, acesse a minha página pra gente estar sempre em contato, para você pedir alô, mandar recados. Aí, acesse a página Diego Valadares no Facebook, a gente vai estar sempre juntos, né? Também no WhatsApp, fale comigo no WhatsApp, diretamente comigo, no 6199730 é o WhatsApp do Diego Valadares para você estar sempre interagindo comigo, viu? Vamos em frente, Gustavo Lima canta Diz Pra Mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem. Nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo. A gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas sei que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer. Nosso amor, amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Muito bem, muito bem, muito bem. A minha querida Adriane Andrade está em Iporá, no Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa. Vamos para Badiânia, Capivari FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos para Sampaio, no Tocantins, Rádio Natureza FM, Zé Edmar, todos vocês amigos, ouvintes na Natureza FM, em Sampaio, Tocantins, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. A minha querida Betinha Valadares está em Goiânia, ouvindo o nosso programa, audiência fantástica em Goiânia pela Rádio Cidade FM. O Alexandre, um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Também a Rádio Goiânia Web, aí exibindo o nosso mundo sertanejo. A Marli Silva, em Bom Jesus do Galho, ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. A Lia Honório, em Belo Horizonte, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Samuel Floresta, em Uberlândia, Rádio DHD, exibindo o nosso programaço. A Rosiane Oliveira, em Roda Velha, Bahia, muito obrigado, viu? A Daniela Franzini, em Taboão da Serra, São Paulo, um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Catarina, a sua mamãe, em Lavras do Sul. Camila Oliveira, todos vocês amigos da Local FM Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê. A Edilene Oliveira, em Nova Matrona, em Salinas. A Simone Rosa, todos vocês em Salinas. Rádio Cultura Sertaneja, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês da equipe, viu? A minha querida Nita e o seu esposo Valmir, em Vila Bahia, ouvintes da Talismã FM. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Cessa Lopes, todos vocês aí da Talismã. Valeu, Rubens Gomes, cabra danado. Caio Delu canta Seu Amor É Assim. Canta Caio Delu no Mundo Sertanejo. Eu preciso falar do que se passa aqui dentro. Por que você não sai aqui do meu pensamento? Eu preciso dizer o que acontece comigo. Sem você tô matando o cachorro no grito. O teu cheiro não sai do meu corpo. Na boca seu beijo gosto. Esse amor me arrepia, me faz entender que nós dois somos feitos um pro outro. Seu amor é assim, tomou conta de mim. É paixão que abalou as barreiras do meu sentimento. Imagina, meu anjo, que eu tanto espero. Te amo, te adoro, eu te quero. O teu cheiro não sai do meu corpo. Na boca seu beijo gosto. Esse amor me arrepia e me faz entender que nós dois somos feitos um pro outro. Seu amor é assim, tomou conta de mim. É paixão que abalou as barreiras do meu sentimento. Seu amor é cruel, minha estrela que brilha no céu. Minha luz, minha magia, meu anjo. Meu anjo, que eu tanto espero. Te amo, te adoro. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, Mundo Sertanejo, eu sou aí, amigos do Brasil inteiro que ouve nosso programa por através de todas as nossas rádios parceiras que exibem o Mundo Sertanejo com muito sucesso aí na sua cidade. Muito obrigado pela parceria, viu? A todos vocês, amigos internautas também que acessam radioestudiobrasil.com.br ouvindo o nosso programa. Um abraço aos nossos amigos da Rádio Cultura AM em Açailândia, no Estadão do Maranhão. O Romualdo Oliveira, um abraço, viu? A todos vocês da Cultura AM, o Romualdo, todos da equipe em Açailândia, Estadão do Maranhão, também a Marconi FM. Um abraço a todos da equipe, viu? Pedrinho Maranhão, todos vocês, audiência fantástica em Açailândia, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, amigos do Brasil inteiro. Meu amigo Aldemir Prado, em Franca, no Estadão de São Paulo, ouvindo o nosso programa. Alessandro Nogueira, meu amigo Alessandro Nogueira, todos da equipe da Rádio Sim AM, em Guarapari, no Espírito Santo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Aurélio Viola, em Pouso Alegre, amigo do meu Samuel, do meu amigo Samuel dos Teclados, né? Em Pouso Alegre, Vânia Rocha, todos vocês, 90.9 FM, nossa parceira, também Rádio Cidade Web, Luiz Gustavo, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Edileuza Miguel, em Roda Velha, Bahia, muito obrigado pelo carinho. Rádio Destaque FM, a Mônica Santos, também em Roda Velha, um abraço a todos vocês. Michele Crochê, em Campo Novo do Parecis, Rádio Liberdade FM, em Mato Grosso, um abraço a todos vocês, amigos, em Campo Novo do Parecis, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? João Maria da Silva, Rádio Web CRW, exibindo nosso programa em São José dos Pinhais, Estadão de São Paulo. Vamos em frente, quem canta bonito agora, Israel Rodolfo, Bem Apaixonado. Mundo Sertanejo. Você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. É de você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas apaixonado, mas que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Maravilha, maravilha. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, a minha querida Alcine de Bastos, em Roda Velha. É, audiência fantástica, né? Também é de Leuza Miguel. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É, ouvintes da Destaque FM, Evanilson Pinheiro, em Porto Walter, no Acre, ouvinte da Ocidental FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho a todos vocês da equipe. É, esposa, não, espera feliz, né? Espera feliz. Em Manhumirim, a Mônica Oliveira, né? Um abraço, muito obrigado, viu? É, um beijo para vocês aí de Manhumirim, Manhumirim, é Manhumirim, né? Nome é diferente, né? Diferente, Manhumirim. É, a Mônica Oliveira não perde o nosso programa. Também o Rony Reis em São Paulo. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro. Mundo Sertanejo segue em frente, trazendo o João Neto e Frederico cantando Chamam Isso de Traição, com a participação especial de Bruno e Marrone. Parceiro, Chamam Isso de Traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não peço, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Pra cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marrone. As carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Zilda Coelho, em Iguaraçu, no Paraná, ouvinte da Canoa Grande FM. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, viu? Ricardo Silva e todos da equipe. Um abraço a todos da Alfa Plast. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo em Iguaraçu, no Estadão do Paraná, pela Rádio Canoa Grande FM. A Lucimar de Almeida, em Iporá, no Estadão de Goiás. Vamos em frente. Chico Rei e Paraná cantam. Caiu, quebrou, mas não morreu. Vamos lá. Que vou revidar. Meu coração aprendeu a perdoar. Esqueça o ontem que eu já esqueci. A solidão não faz parte de mim. Se você pensa que vou me vingar, tá enganada, só quero te amar. Cai na real, tente entender. Perdoei pra não perder.

duas, três da manhã. E eu aqui pensando em você, fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas o dia pensando em te encontrar. Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Da tarde, encontro os amigos pra um refeão. Até nessa hora eu confesso, meu Deus, bate em minha saudade. Em casa, à noite, começa a novela. Um beijo me faz pensar em você. Então vou pra cama e começo de novo. Mais um dia eu vejo amanhecer. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas o dia pensando em te encontrar. Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. 24 horas pensando em você, 24 horas. Eu quero, eu quero, o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos do Trio Nascente em Mata Verde, que fazem muito sucesso. Oi, Ivan, um abraço, muito obrigado, viu? A todos vocês ouvintes da Talismã FM, Cecil Lopes, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho. Jaine Abreu, em Porto Franco, no Maranhão, não perde um só. Mundo Sertanejo, a todos vocês, viu? A Eliana Alecrim, em Cocos, na Bahia, também ouvindo Mundo Sertanejo. Meu amigo Rubens Gomes, pede para mandar alô para Anitta Vuvalmir, o seu esposo, né? É em Vila Bahia. O Joelton na Fazenda Cabeceira das Piabas e Vila do Café, ouvintes da Talismã FM, aí em Vila Bahia. Um abraço a todos vocês. Aí, minha amiga querida Nice, em Benedito Mendes, no Estadão do Maranhão, pede para mandar alô para sua amiga Arleide, em Santa Luzia do Paruá. Valeu, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? FM Porto Alegre, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Eliane e Samuel cantam Aqui Mora a Gente. A noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada.